O jogo alterou o esquema de botões em relação a New Age of Heroes, e ao invés de vários tipos de socos e chutes, Marvel 3 possui um esquema de ataques únicos que variam de leve, médio e hiper, dois botões de assistência e uma nova ação que é o botão de ataque especial, funcionando como um ataque lançador universal para combos aéreos, e enquanto em meio ao ar serve como finalizador de combos, o que padroniza ataques para todos os personagens, coisa que não acontecia nos jogos anteriores. Ainda tem um esquema alternativo denominado Simples, que permite que os especiais e Hyper Combos sejam executados com o apertar de apenas um botão. É útil para quem está começando jogos de luta, por não requerer comandos de movimento, além de dar a satisfação de executar um golpe muito poderoso com um simples apertar, o que é muito chamativo para iniciantes. Por outro lado, esse esquema limita as opções de golpes que o jogador tem acesso, já que não inclui todos os golpes de esquema normal. Então até pode servir como rodinhas de bicicleta para guiar no começo aqueles que desejam mestrar técnicas mais avançadas. Agora o jogador pode fazer um combo aéreo alternando os personagens, os chamados Team Air Combos. Para isso basta apertar o ataque especial acompanhado de uma das direções. Cada direção também fornece uma vantagem, mas o oponente pode interromper a troca se fizer o mesmo comando que o adversário utilizou na hora de trocar, interrompendo o combo aéreo e impedindo a troca de personagens. Além de causar bastante dano, Team Air Combos são bons para realizar uma troca de personagens mais seguras, e enquanto agredido por este recurso, traz um lance de previsão onde há uma recompensa se acertar o tipo de troca do adversário. Uma mecânica central para as batalhas é o X-Factor. Ele é um recurso que só pode ser usado uma vez por partida e é ativado ao apertar os quatro botões de ataques. Ao ser ativado, os personagens do jogador recebem um boost de dano e velocidade, bloqueios são totalmente seguros e o dano provisório se recupera sozinho. A duração dele pode variar, dependendo de quantos personagens o jogador ainda possui. Quanto menos personagens, maior a duração do efeito. Este recurso permite que os personagens considerados fracos ou de baixo nível fiquem bem fortes e parem para até os personagens considerados fortes. E por conta desse caráter de prolongação conforme o jogador tem menos personagens, é um recurso que possibilita viradas nas partidas. Mas não é uma mecânica fácil de mestrar, e jogadores mais experientes podem tirar vantagem disso, tornando o X-Factor um fator não mais de virada, mas apenas apelativo.